O que quer dizer Azarat Metrion Zintus? Azarat Metrion Zintus, o mantra secreto que controla o demônio dentro de nós. Ninguém jamais explicou que a frase Azarat Metrion Zintus não é apenas um encantamento fictício de desenho animado, mas sim um espelho perfeito do conflito humano universal entre emoção descontrolada e disciplina necessária para sobreviver em mundo que exige constante autodomínio. Mas qual o verdadeiro significado por trás dessas palavras que Raven repetia em estado de transe enquanto seus olhos brilhavam com energia roxa sobrenatural? Será que os roteiristas da DC Comics esconderam sabedoria ancestral nessa sequência aparentemente aleatória de sílabas, ou foi apenas coincidência feliz que transformou o mantra em ferramenta de autorreflexão para milhões de espectadores que cresceram repetindo essas palavras em momentos de estresse extremo sem compreender seu poder simbólico profundo? A resposta exige mergulho nas origens esotéricas do personagem Raven e na filosofia budista tibetana que inspirou sua criação nos quadrinhos americanos dos anos 70? Azarat Metrion Zintus funciona como mantra de controle emocional no universo DC Comics, onde Raven, filha do demônio interdimensional Trigon e da humana Arela, luta diariamente contra a natureza demoníaca herdada que ameaça emergir quando suas emoções humanas normais, como raiva, tristeza ou até alegria excessiva, rompem as barreiras mentais cuidadosamente construídas durante treinamento rigoroso no templo de Azarat, planeta dimensional governado por monges pacifistas que a criaram desde a infância. Cada repetição do mantra serve como âncora psicológica que reconecta Raven à sua humanidade enquanto suprime manifestações físicas do lado Trigon, como chamas vermelhas, olhos flamejantes e voz distorcida que sinalizam perda de controle iminente. Mas quantos fãs realmente compreendem que Azarat refere-se literalmente ao lugar de origem espiritual da personagem, enquanto Metrion e Zintus são termos inventados sem tradução direta, mas carregados de intenção sonora específica para induzir estado meditativo através da repetição rítmica? A origem do mantra remonta à primeira aparição de Raven em DC Comics, apresentada em issue 26 da série Daniel New, publicada em novembro de 1976, criada pelo lendário escritor Marv Wolfman e desenhista George Pérez, que buscavam criar personagem complexa que explorasse temas de dualidade interna, conflito entre bem e mal, não como forças externas, mas como batalha psicológica cotidiana dentro de cada indivíduo. Wolfman inspirou-se em filosofias orientais, especialmente budismo tibetano, onde mantras como o Mani Padme funcionam como ferramentas vibracionais para acalmar mente agitada e reconectar praticante ao estado de presença consciente. Azarat Metrion Zintus foi concebido seguindo mesma lógica, mas adaptado para a narrativa ocidental de super-heróis, onde poder sobrenatural precisa ser constantemente vigiado para não destruir inocentes. A série animada Teen Titans, exibida originalmente entre 2013 e 2006 pela Cartoon Network, transformou o mantra em fenômeno cultural global, especialmente entre crianças e adolescentes brasileiros que crescemos repetindo essas palavras sem entender completamente seu contexto, mas sentindo instintivamente seu poder calmante em momentos de ansiedade escolar, pressão social ou conflitos familiares. Episódios como Nevermore e The Beast Within exploraram profundamente a luta interna de Raven, mostrando como o mantra falhava quando emoções superavam disciplina, levando à manifestação catastrófica de Trigon que ameaçava consumir realidades inteiras. Mas será que os roteiristas infantis da Cartoon Network perceberam que estavam ensinando geração inteira técnica básica de regulação emocional disfarçada de magia fictícia? Quantos jovens brasileiros hoje, adultos, usam variações desse mantra em situações de estresse sem jamais reconhecer origem do hábito? O significado literal das palavras permanece intencionalmente ambíguo, pois Marv Wolfman nunca revelou tradução oficial, preferindo manter a aura mística em torno do encantamento. Entusiastas de línguas antigas especularam que Azarat pode derivar do sânscrito Asura, referindo-se a seres semidivinos frequentemente antagonistas na mitologia hindu, enquanto Metrion poderia relacionar-se ao grego metron, significando medida ou proporção, simbolizando necessidade de equilíbrio emocional. Zintus permanece completo mistério, possivelmente inventado puramente por seu som gutural, que contrasta com suavidade das sílabas anteriores, criando ritmo hipnótico quando repetido em sequência. Mas talvez a verdadeira genialidade esteja justamente na ausência de significado literal, forçando o ouvinte a projetar seu próprio significado emocional nas palavras, transformando o mantra em espelho psicológico pessoal. A psicologia por trás do mantra revela compreensão surpreendentemente profunda de mecanismos de coping emocional, onde repetição rítmica de sons não significativos ativa córtex pré-frontal responsável pelo controle inibitório, enquanto desativa amígdala, centro de respostas emocionais primárias como medo e raiva. Neurocientistas confirmaram que mantras mesmo inventados funcionam como ferramenta de autorregulação quando praticados consistentemente, criando caminho neural que permite acesso mais rápido ao estado de calma durante crises emocionais. Raven personifica essa luta neurobiológica de forma visual dramática, com chamas vermelhas representando ativação amidalar e aura roxa simbolizando o controle cortical recuperado através do mantra. Quantos terapeutas infantis hoje usam variações desse conceito, ensinando crianças a criar seus próprios mantras personalizados para gerenciar ansiedade em sala de aula? O planeta Azarat no universo DC Comics representa mais que localização geográfica, é metáfora para estado mental de paz interior alcançado através de disciplina espiritual rigorosa. Monges de Azarat ensinaram Raven desde a infância que emoções não devem ser suprimidas, mas observadas com distância compassiva, permitindo que passem como nuvens no céu mental sem identificação total com elas. Filosofia idêntica à mindfulness contemporânea que ganhou popularidade décadas após criação do personagem. Sugerindo que Wolfman e Pérez anteciparam tendências psicológicas modernas através da ficção especulativa, mas ironia cruel é que própria Raven frequentemente falhava nessa lição, demonstrando que conhecimento teórico não substitui prática diária mesmo para seres com poderes cósmicos. A manifestação física do fracasso do mantra ocorre quando Raven perde controle emocional, liberando Trigon, forma demoníaca de seu pai, que representa todos os aspectos negativos não integrados de sua psique: raiva reprimida, medo de abandono, desejo de vingança e sede de poder absoluto. Essa personificação do Shadow Self, conceito junguiano de partes rejeitadas da personalidade, transforma a luta interna abstrata em batalha visual espetacular, onde titãs precisam conter não vilão externo, mas versão corrompida de sua própria amiga. Lição poderosa sobre responsabilidade emocional que poucos desenhos animados infantis ousaram explorar com tamanha profundidade psicológica. Quantos espectadores infantis realmente processaram mensagem subliminar de que nossos demônios internos exigem constante vigilância e compaixão, não apenas repressão ou negação? A popularidade do mantra no Brasil atingiu níveis culturais inesperados, com crianças repetindo Azarat metriunzintos em situações cotidianas, desde brigas no recreio até momentos de concentração antes de provas escolares. Professores relataram casos de alunos usando o mantra espontaneamente para acalmar colegas em crise de ansiedade, demonstrando internalização genuína da ferramenta emocional, além do consumo passivo de entretenimento, fenômeno que antecipou o movimento atual de alfabetização emocional nas escolas brasileiras, onde técnicas de regulação são ensinadas formalmente como parte do currículo. Será que geração Teen Titans cresceu com vantagem emocional inconsciente graças à personagem roxa que ensinou lições de autodomínio disfarçadas de magia de quadrinhos? O uso do mantra na série animada seguiu evolução narrativa cuidadosa, começando como ferramenta simples de controle em episódios iniciais até transformar-se em elemento central de arcos emocionais complexos, como quando Raven precisou ensinar mantra a irmãs gêmeas maléficas para integrá-las harmoniosamente, ou quando Robin tentou usar mantra sem compreender seu propósito emocional, resultando em falha cômica que destacava a diferença entre repetição mecânica e intenção consciente. Essa progressão narrativa espelha caminho real de quem aprende técnicas de mindfulness primeiro como ritual externo, depois como prática interna integrada à vida diária. Mas quantos adultos hoje que assistiram Teen Titans na infância reconhecem que mantra fictício preparou terreno psicológico para aceitação posterior de práticas reais de meditação? A relação entre Raven e seu mantra também explora tema delicado de trauma infantil e necessidade de mecanismos de sobrevivência emocional desenvolvidos precocemente. Criada em isolamento monástico para proteger o universo de seu potencial destrutivo, Raven nunca teve infância normal, onde aprendesse a processar emoções através de brincadeiras sociais normais. Em vez disso, recebeu mantra como ferramenta de contenção urgente, não como complemento saudável ao desenvolvimento emocional natural. Crítica sutil a abordagens parentais que priorizam controle comportamental sobre processamento emocional genuíno, especialmente em crianças com temperamentos intensos ou sensibilidades especiais. Quantos pais brasileiros hoje repetem padrão de ensinar filhos a suprimir emoções em vez de nomeá-las e trabalhá-las com compaixão? O som específico do mantra foi cuidadosamente projetado para funcionar foneticamente em múltiplas línguas, incluindo português brasileiro, onde sílabas abertas e vogais prolongadas facilitam repetição rítmica mesmo por crianças pequenas. Diferentemente de mantras sânscritos complexos que exigem pronúncia precisa, Azarat metriunzintos permite variações regionais de entonação sem perder eficácia rítmica essencial para induzir estado meditativo leve, decisão de design que contribuiu para a adoção global espontânea da frase, mesmo em culturas sem tradição prévia de práticas mantricas. Mas será que essa acessibilidade fonética deliberada representa genialidade de roteiristas ou acidente feliz que transformou frase em ferramenta transcultural de autorregulação? A representação visual do mantra na série animada merece análise profunda, pois sempre acompanhada de efeitos de luz roxa, ondulações no ar e expressão facial de Raven mudando de tensão para serenidade quase instantaneamente. Essa codificação audiovisual condicionou espectadores a associar sequência específica de palavras com transição emocional positiva, criando gatilho condicionado que muitos adultos relatam sentir até hoje ao ouvir ou pronunciar a frase, mesmo décadas após última exibição do desenho. Neuroplasticidade em ação, onde ficção molda circuitos cerebrais reais através de repetição narrativa consistente. Quantos outros mantras culturais contemporâneos conseguirão criar impacto psicológico duradouro semelhante nas próximas gerações? O contraste entre mantra de Raven e gritos de batalha de outros super-heróis revela a filosofia única da personagem, onde poder não vem de explosão emocional, mas de contenção consciente. Enquanto Superman grita ao voar e Wonder Woman emite guerreiro ao lutar, Raven sussurra mantra para evitar destruição acidental, demonstrando que verdadeira força muitas vezes reside não na expressão descontrolada, mas na disciplina necessária para canalizar energia destrutiva potencial em ação construtiva. Lição particularmente relevante para a sociedade contemporânea, onde expressão emocional imediata é frequentemente celebrada sem consideração das consequências para si mesmo e outros. Quantos conflitos interpessoais modernos seriam evitados se mais pessoas tivessem internalizado a lição do mantra de Raven sobre pausa consciente antes da reação impulsiva? A evolução do personagem Raven nos quadrinhos pós-Teen Titans explorou nuances do mantra que a série animada não teve tempo para desenvolver, incluindo momentos onde Raven questiona a eficácia do mantra, quando emoções são justificadas como raiva diante de injustiça ou tristeza genuína diante de perda. Essa complexidade posterior reconhece que supressão emocional total é tão prejudicial quanto explosão descontrolada, sugerindo que mantra deve servir como ferramenta de modulação, não eliminação de emoções humanas legítimas. Maturidade psicológica que poucos personagens infantis alcançam, mas que ressoa profundamente com adultos que enfrentam dilemas reais de equilíbrio emocional no mundo contemporâneo. O impacto cultural do mantra estendeu-se além do entretenimento infantil, influenciando comunidades espiritualistas online, onde praticantes de Vikkha e neopaganismo adotaram Azarath Metriunzintus como encantamento real em rituais de proteção emocional, apesar da origem fictícia da frase. Fenômeno fascinante de apropriação cultural reversa, onde ficção gera prática espiritual genuína, demonstrando o poder transformador da narrativa bem construída para moldar comportamentos reais mesmo quando consumidores sabem conscientemente que fonte é inventada. Quantas outras frases de ficção científica ou fantasia já se transformaram em ferramentas práticas de autorregulação emocional sem o conhecimento de seus criadores originais? A relação entre Raven e seu mantra também serve como metáfora poderosa para a jornada de quem lida com condições de saúde mental, como ansiedade generalizada ou transtorno bipolar, onde ferramentas de coping precisam ser aplicadas preventivamente antes que emoções atinjam ponto de crise. Raven não espera sentir chamas vermelhas para repetir mantra, ela pratica diariamente mesmo em momentos de calma, reforçando neuralmente caminho de controle antes que necessidade urgente surja. Lição crucial sobre prevenção versus intervenção de crise que muitos sistemas de saúde mental ainda negligenciam em favor de abordagens reativas após colapso emocional já ocorrer. Quantos sistemas educacionais brasileiros ensinam crianças a construir ferramentas de regulação emocional preventiva em vez de apenas reagir a crises já instaladas? O uso do mantra por Raven também explora tema delicado de autocompaixão versus autocrítica, onde personagem aprende que repetir mantra com julgamento interno "você falhou de novo, Raven" só piora a situação, enquanto aceitação compassiva de que emoções humanas são inevitáveis permite recuperação mais rápida após lapsos de controle. Essa evolução narrativa espelha descobertas recentes em psicologia positiva que demonstram autocompaixão ser preditor mais forte de resiliência emocional do que autocrítica. Severa mesmo em contextos de alto desempenho, quantos adultos hoje ainda tratam a si mesmos com dureza excessiva após falhas emocionais, repetindo padrões internalizados de pais ou professores sem perceber que compaixão é a aliada mais poderosa do crescimento? A representação do mantra na cultura pop brasileira incluiu adaptações criativas como versões musicais em português criadas por fãs e até uso espontâneo em situações de emergência real, como relato viral de jovem que repetiu Azarath Metriunzintus para acalmar ataque de pânico durante vestibular. Demonstrando que ferramentas emocionais internalizadas na infância permanecem acessíveis décadas depois, mesmo sem prática consciente contínua. Poder duradouro da narrativa infantil para plantar sementes de resiliência emocional que florescem em momentos críticos da vida adulta. Quantos outros elementos de nossa infância cultural funcionam como âncoras emocionais invisíveis que nos sustentam em crise sem jamais reconhecermos sua origem? O futuro do mantra Azarath Metriunzintus parece garantido como parte do folclore emocional contemporâneo mesmo após possível obscuridade da série Teen Titans, pois geração que cresceu com Raven já internalizou a frase como ferramenta pessoal de autorregulação independente de sua fonte original. Fenômeno semelhante ao Humani Padme, um que transcendeu origem budista tibetana para tornar-se mantra global de compaixão mesmo entre não praticantes do budismo, sugere que frases com poder rítmico e intenção emocional clara tendem a sobreviver mudanças culturais, enquanto narrativas que as originaram podem desaparecer. Quantas outras frases de nossa cultura atual se tornarão mantras emocionais inconscientes para gerações futuras sem que jamais saibamos? A lição mais profunda do mantra de Raven não está na magia fictícia, mas na verdade universal de que todos carregamos potencial destrutivo interno que exige vigilância compassiva diária. Não como demônios cósmicos, mas como padrões emocionais reativos condicionados por experiências passadas que podem ferir a nós mesmos e aos outros se liberados sem consciência. Mantra funciona como lembrete simbólico de que pausa consciente entre estímulo emocional e resposta comportamental é espaço sagrado onde escolha humana substitui reação automática. Liberdade que define não apenas super-heróis, mas qualquer pessoa que busca viver com intencionalidade em mundo caótico. Será que nossa obsessão por personagens com poderes sobrenaturais revela desejo inconsciente por ferramentas simples de autorregulação emocional em era de sobrecarga sensorial constante? E se o verdadeiro superpoder não for voar ou lançar raios, mas a capacidade rara de permanecer calmo diante da tempestade interna quando tudo ao redor grita por reação impulsiva? Talvez Azarat Metrionzintos não seja encantamento mágico, mas espelho que reflete nossa própria necessidade de criar rituais pessoais de retorno ao centro quando emoções ameaçam nos levar para territórios sombrios dentro de nós mesmos. Ninguém precisa de poderes cósmicos para repetir mantras silenciosamente antes de responder a mensagem irritante ou enfrentar situação estressante no trabalho. O verdadeiro milagre está na decisão consciente de criar pausa onde antes existia apenas reação automática, transformando cada momento de escolha em pequeno ato de heroísmo emocional cotidiano. Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga. Espero que eu tenha agregado algum valor a você com esse conteúdo. Espero que eu tenha te ajudado alguma coisa, nem que seja por um tempo aqui com a gente. E aqui fica um convite especial para você. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse e me siga também no X, antigo Twitter.